Fala galera, eu sou o Rafael. E eu sou a Magda. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar dos grupos que constituem a tabela periódica. Então, a gente sugere que vocês que estão nos ouvindo nos acompanhem com uma tabela nas mãos, ok? E segue o baile! Relembrando que os grupos são as linhas verticais da tabela. Para começar, nós vamos falar do grupo 1 ou família A, mais conhecida como a família dos metais alcalinos. Nessa família, gente, existem 6 elementos, os quais são os mais reativos da tabela. Mas que elementos são esses? Vamos lá! Bom, galera, no grupo 1 a gente tem os elementos hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Mas peraí, segura a emoção. Como é que nós vamos nos lembrar de tantos elementos assim? Relaxa o pelo, galera, seus problemas acabaram. Para que possamos nos lembrar desses elementos, aí vai uma frase. Só lembrando, cada inicial de cada palavra é relacionada com o elemento químico. Saca só. Hoje li na Caras, Robinho casou na França. Hoje, hidrogênio, li, lítio, na. Sódio, Caras. Potássio, Robinho. Rubídio, casou, césio, França, frâncio. Entendido? Então, agora vamos conversar um pouco sobre cada elemento. Vamos falar na ordem e vamos começar por qual? Sim, vamos começar pelo hidrogênio, mas vale ressaltar que o hidrogênio não faz parte desta família. Como vocês podem observar na tabela, ele está ali, pois na distribuição eletrônica dele, a de Lewis Pauli, ele termina em um S1, subnível semelhante aos elementos do resto da família. Mas é só por causa disso que ele está ali, até porque ele não é um metal, galera, ok? Bom, esse hidrogênio é o cara mais abundante no universo e é a fonte de tudo que existe nele. Legal, legal. Mas onde é que a gente encontra esse cara aqui na Terra? O hidrogênio, junto com o oxigênio, é responsável por existir a água. Na temperatura ambiente, ele é um gás altamente inflamável e explosivo. Mas relaxa, o raio não sai explodindo por aí, né? Esse cara é muito utilizado hoje em dia em células a combustível. É como uma bateria que gera uma energia renovável e limpa. Bom, vamos para o próximo. Aí vem o lítio, o metal mais leve que existe. Esse cara, combinado a outros metais, como alumínio, forma ligas muito fortes e leves, por isso que ele é usado na indústria espacial. Além disso, nesse computador ou celular que você está nos ouvindo, tem muito lítio. Esse metal é muito utilizado em baterias de aparelhos eletrônicos. Outro elemento da família 1A é o sódio, o Na. Mas como é que a gente vai saber que o sódio é o Na? Não tem muito a ver, né? Bom, vocês sabem aquela música dos filmes antigos do Batman? Batman. Galera, vamos trocar esse nananana por sódio pra ver como fica. Magda, aí é contigo. Sódio. Batman. Sódio. Nossa. E ela não para nunca mais. Essa foi horrível. Mas brincadeiras à parte, galera, o sódio está presente na maioria das suas refeições. Junto com o cloro, ele forma o nosso sal de cozinha. Este sal é um sal muito solúvel, o que faz com que a água do mar seja salgada. O sódio é muito reativo, assim como todos os outros elementos da tabela. Na sua forma pura, gente, não estamos mais falando da combinação dele com o cloro, ou seja, quando temos só o sódio, se colocarmos em água, ele explode facilmente. É, o negócio não é fácil mesmo. Mas, Mag, mudando de assunto, pega uma banana ali. Hã? Pra quê? Agora a gente vai falar do potássio, o principal elemento dessa fruta. Mas o potássio também participa de vários outros processos do nosso corpo. Quando o potássio puro reage com a água, ocorre uma reação explosiva, que assim como o sódio, né, ela ocorre. Mas a explosão do potássio é bem mais forte. Quando o potássio está junto com o cloro, ele forma um sal muito perigoso. Esse sal leva à morte. É o sal encontrado nas injeções letais. Então não dá para confundir o potássio com o sódio, hein? E qual que é o próximo elemento, galera? Vixe, já esqueceu? Vamos para a nossa frase então. Li na Caras, Robinho casou na França. Então vamos falar do elemento agora que começa com o R. Isso mesmo, vamos falar do Robinho. Ops, do rubídio. Esse metal é muito difícil de ser encontrado, gente. Ele é bem escasso na natureza, mas é um metal que está sendo estudado para estar presente nos remédios do futuro. É isso aí. O próximo elemento é um cara que tem muito brilho, uma coloração azul linda, muito bonito. Mas não dá para ter em casa, gente, porque ele causa câncer. O que ele tem de bonito, ele tem de perigoso. A gente está falando, então, é do césio, tá? Que ele é muito perigoso quando não é manipulado com cuidado. Ele é usado em radiografias, tá? Os raios-x, e em usinas nucleares. É um elemento muito reativo, tá? Então, cuidado! E para finalizar, o Francio é o elemento mais instável da tabela periódica. Possui uma vida muito curta de aproximadamente 22 minutos. Ou seja, não tem aplicação no cotidiano. Mas, gente, ele é muito reativo, assim como os outros elementos da família lá. Mas já chega por hoje, já falamos demais. É, isso mesmo. Mas galera, fiquem atentos, fiquem espertos para o nosso próximo podcast, que será sobre a família 2A, ou o grupo 2. E está imperdível. Até a próxima, beijos para vocês. Falou!